sumiu um povo da terra. Eles diziam ser filhos de Deus, diziam também que Jesus viria para buscar os filhinhos seus. Onde estão os que diziam aleluia? Onde estão os que diziam glória a Deus? Onde estão? Eu procuro e não os vejo. Este povo foi embora para o céu. Crentes que gostavam de orar, de ler a Bíblia e dizer Jesus breve virá. Hoje vivo procurando nas igrejas, também não há ninguém que possa para mim pregar. Os que diziam aleluia, onde estão os que diziam glória a Deus? Onde estão? Eu procuro e não os vejo. Este povo foi embora.